estendo as mãos. Faço a Deus minha oração. Abençoo esses cowboys. São teus filhos, são heróis. Olho para o céu, estendo as mãos. Faço a Deus minha oração. Abençoo esses cowboys. São teus filhos, são heróis. Senhor, tu que és Criador, abençoa os cowboys de Cristo Maria. Tu que és Mãe do nosso Salvador, derrama sobre nós o teu amor. Salvador, derrama sobre nós o teu amor.